história que chamou muito minha atenção. Pode até não ter sido um fato, mas me trouxe edificação. Deus abriu minha mente na hora e me deu esse lindo presente. No momento escrevi esse hino que vai abençoar muita gente. Uma jovem muito abençoada, uma humilde serva do Senhor, precisava de mais de um trabalho, procurava mas não encontrou. Existia naquele lugar uma velha mina de carvão. Foi ali implorar um emprego, o gerente lhe falou então: minha jovem, aqui nesta mina nós não temos lugar pra mulher. O trabalho aqui é pesado, admiro muito a sua fé. Sinto muito, eu sei que precisas, gostaria de te ajudar. O serviço é só para homens, porque não tenta em outro lugar. Mas a jovem insistiu com o moço: sei que aqui é um lugar para mim. Já tentei em diversas empresas, minha esperança já chegou no fim. O gerente ficou sem saída, tudo bem, fique aqui em meu lugar. Pois irei fazer uma viagem, atenção para o que eu vou lhe explicar. Aqui na portaria da mina, estás vendo aquele botão? Ao tocá-lo a sirene aciona, provocando um grande barulhão. 7 horas os homens começam e às 11 saem pra almoçar. 1 hora voltam ao trabalho e às 5 saem pra descansar. Tudo ia normal para ela quando algo chamou-lhe a atenção. Uma voz lhe falou fortemente: corre lá e aperte o botão. Ela olhando para o seu relógio, eram 9 horas da manhã. Mas a voz insistiu: tenho pressa, foi um teste para aquela irmã. Ao soar a sirene, os homens já saíram correndo da mina. Estranharam, pois ainda era cedo, e vieram saber da menina. Quando chegaram na portaria, escutaram a grande explosão. Toda a mina voou pelos ares e a jovem deu a explicação. Eu sou serva de um Deus poderoso, estou sempre em consagração. Foi meu Deus que mandou-me pra cá, pra livrar-lhes dessa explosão. O meu Deus é o Deus do impossível, quem deseja segui-lo então? Muitos se converteram na hora, esse é o Deus da nossa salvação.